posição 08. Aciono para 8, o 42 na verde. Passando Serra Vieta 366, Tampa Vista, Azul 2782. Azul 2782, temos Serra na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, muito grato, uma boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2782, final, R-Nave, pista 10. Azul 2782, boa noite, pouso realizado, pista no 0, branco 110 graus, 10, noite, pista molhada. 110, qual é a intensidade? 10. Afirmativo, Azul 2782. A sua identificação, chegada a Mari, autorizado voar na proa de espaço, descendo para o nível 050, logístico no 096. Azul 782, solo aos 28, direito, solo 121, decimal 9. Direito, 1219, 2782. Olá, Salvador, boa noite. Boa noite, para o seu estacionamento, posição 3. 2175-03, autorizado, chama ataque. Isso é posicionamento para ataque, 2175. Salvo, Salvador, boa noite, azul 2782, livrando a sua. 2782, autorizado Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, 4 Romeo é prevista. Alfa Kilo, parte 3, prevista 4 Romeo, 2782. Solo Salvador Azul 9271, solicita pushback e acionamento. Solicita 9271, é o número 2 no setor, vou manter a posição no 01. Mantém a posição. Solo Salvador, Xenia 6303, Guarulhos, transporte 120. Xenia 6303, informo que o CGNA, o órgão responsável pelo fluxo, né, suspendeu as decolagens para Guarulhos. Como prossegue? Salvador, eu vou 096 na posição 9 parado, pega. Bruno 096, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 906. Falou, Xenia 63, toma 3. Xenia 63, possível. O CGNA deu uma previsão, só pra gente entrar em contato com a companhia aqui. Negativo, Xenia 303, negativo. E se a informação é devido ao alto fluxo de aeronaves, não é condições meteorológicas, não. Ah, sim. É que, sim, o Guarulhos estava fechado um tempo atrás, eu disse isso. Obrigado, eu vou entrar em contato com a companhia. O 3662, autorizado voz de reserva do 366, desça para 250010, o registro no 096, autorizado em nave, reporte a conserva do 366. Reportará a conserva do 366, muito obrigado. Ataque sobre o 2017, que está com 3 horas e 48 de autonomia, pegando galhão 179 a bordo. Continua somente o PAB novamente, por gentileza, e autonomia. Autonomia 3 horas e 48, PAB de 179. Sobre o 2017, 5, autorizado taxa direita índia, pode esperar pressão 0, chama torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 6. Taxa direita de índia, chama lá a torre 118 decimal 95, já está no 0 no 6, voo 175, graças, boa noite. Pode iniciar nas 278? 9271, temos um tráfego no setor do terminal, já término de posto de ataque, ok? Vamos manter a posição. Mantenha as 271. Autorização. Configura a nossa autorização. 2043, agora. Fecha as 9271, autorizado posto, chama ataque 001. Camarelo. 3, acabamos de tomar uma posição quanto ao barulho, está liberado. Pronto, copo? É o 2043, capão para copo. 7-2043, agora final de minuto, no plano da nossa ativa, ok? Ok, o gol 2043, aguarda. 7-2043, pronto? É, confirma para o 6-3-1-3, fala. 6-3-1-3, pronto, copo? Pronto, copia. Só confirmando então, o CGNA liberou as decolagens para Guarulhos? Afirma, no momento. Para utilizar o Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, apoio 1-0 da terra, nível de voo 360, decolando a pista no zero, primeira curva à direita, da El Lida Motiva, transporte 5474, o controle 120 decimal 8. Vamos lá, autorizado Guarulhos, 360, decolada 10, curva à direita, da El Lida Motiva, apoio 0, Taubaté, transforma 5434, controle 208, minha 3-1-3. Correto, contagiamento, chama 6-3-1-3, reporta pronto, acionar 062 e a posição. 443, chama o seu 4, pronto? 2043. 0043, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, autorizando 0 Taubaté, nível de voo 380. Decola da pista 10, primeira curva à direita, da El Lita Motiva. Transpone 5502, o controle em 120 decimal 8. 380, autorizando 10 Taubaté, Guarulhos. Decola da 10, da El Lita Motiva. 5502, transponda 208. 1042, correto contagiamento, chama pronto acionar, 07 a posição. Vamos lá. Aciona na posição, está presente, vai informar para o acionamento da posição, na posição 7, gol 2043. 752043, sente estacionamento na posição, reporta pronto o pushback. Manda lá. Boa noite, Rio 5972. 972, ação de identificação. Dessa vez chegada a bomba para 4000 pés, o ajuste na 016. Boa noite, 95, decolador 37, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, boa noite, 2. Estou no 366, 3662. 3662, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, até depois. Controle Salvador, boa noite, gol 2175. Gol 2175, contato radar na decolagem, supervia CDDL para nível 360. Sobrevia DL para 360, qual a possibilidade de uma lenda direta? Gol 2175, autorizado lenda. Direto Leda, 2175, grato. É 0510, sua vez de 84. Gente, autorizado táxi à direita Índia, ponte espera pista no zero, chama a torre em 1118 decimal 95, ajuste altímetro no 0, 16, azul 9271. Autorizado seu ponte espera na 10 via Índia, lá de 295, tchau. 1096, autorizado táxi, se abate 1 Índia, ponte espera pista no 0, chama a torre, 1118 decimal 95, ajuste no 0, 16, bom voo. Autorizado até o ponto de espera da 1-0 para o gol 1096, na 18. Corre, boa noite, 1927, no pronto, no ponto de espera. 1927, boa noite, não tem ponto de espera. Mantém, azul, 7 anos. Espero que você tenha chegado a bosta. Desce para o nível 050, vai existir Salvador na 096. 888, falou com o Recife, seguindo da Lagoinha, ele mandou voar na proa de ponta, quero manter uma bomba ou voar a Lagoinha? Boa noite, 88, aguarde. Autorizaria fazer o pushback ao simultâneo junto com a aeronave Gol? Telemetria 3, a aeronave pediu antes, e caso fosse puxada seria preterida, ok? Então agora só um minutinho, a mesma saída e ela nível superior, ok? Ah, sem problema, então, é 63, 3. Azul 92, se tinha autorizado a linha e mantém no 0. Autorizado a linha e mantém na carteira no 0, 1287. Ao 3, direito, solo 1, 2, 1, 2, 9. 3, 3, 9, 4. 9, 2, 7, 1, decolagem, autorizada, pista no 0, 1, 1, 0, 0, 9. 2 anos decolar na pista 1-0, com as 1-9-2-7-1. Alfa 2-0, limite radial 290, Salvador. 2-0. O limite radial 290, Salvador. 290, Salvador. 2-1-7-5, chame centro recife na frequência 1-2-5, décima 1, alterna 1-2-3, décima 8. 2-5-1-2-3-8-5, grato, boa noite. Azul 1-2-7-1, decolado às 4-4, controle 1-2-0, décima 8, bom voo. 208 para o 9271, boa noite. Nome Salvador, boa noite. Eu vou no 0960, pode ser 0090. Bom, no 096, boa noite. Autorizado alinhar e manter pistão a zero. Dois Salvador, boa noite. Azul 9271. Acione código 5470. 5470 para azul 9271. Uno 096, decolagem autorizada, pista no zero, vento 110 graus, 119. Colagem da 1-0, sobre 1-0-9. Antenas, 1-8-0 a bordo, antena Galeão e autonomia, por gentileza. 6-1-0-4-3, autorizado táxi, via, bate 1-1, Índia, ponto espera, pista no 0, chama a torre, 1-1-8-9-5, no ajuste de altímetro, 1-0-1-6. Xanime 313, coordenada com a equipe de solo, após Boeing 737-800, companhia Gol, baixar a cauda, na posição 062, inicia a puxa e chama táxi. Xanime 313, após a passagem da aeronave Gol, iniciamos. É 63-10, a sua identificação, deixa a chegada Mário para nível 050, o ajuste na 096. É 3-10, negativo, motorista de chegada. Forma 370, restrições do 09B. Sou 1888, autorizado descida para 4000 pés, 2x na 06. 1888, descida para 4000 pés, 2x na 06. Canal 72, 16 milhas noroeste de Salvador, resta uma navegação na proa de Duna, desça para 2 mil pés, logística na 06, autorizado sinal de procedimento NB do Zulu, reporte estabilizado. Afirmativo, reportará estabilizado, proa do Duna, 2 mil pés, 1016. 3, decolagem autorizada, pista no 0, vento 08, por grau 099. 0 no meio, bom voo. Autorizado o táxi de via Pátio no Índia, no ponte 010, torre 18, na frente. Só ajuste no 06, 63, 103. Obrigado, boa noite. A 096, qual foi a razão de subida? 3 e 6. Oito, qual foi a minha razão de descida? Aumenta de acelerar com frequência. Quer que o 96 aumente? Chegou 1888, agora estão acendo 1.800, 2.007 razão de descida. 043, decolar 250, controle 120, destino 8, bom voo. 208, boa noite. Proa norte, limite 20 minutos para proa. 1096, tem condições de cruzar uma centena em 30 segundos. 1096, então mantenha o perfil. Controle, Salvador, boa noite, voo 2043. Voo 2043, contato radar, decolagem, da via CDBE para nível 380. Via da EL 380, voo 2043. Zero nove metros, é do VAR, Fortida presente. Fortida presente, pode ver a sua razão, normal? Sim. Obrigado. Uma 888, vou estar vindo 368. 3, 6, 8. O Rio 5972 já está alinhado com a pista vista. Rio 5972, chama o torno, frequência 118, do sinal 95. 1895. Sul 1888, vetoração para a estrada restrita, curva direita para 250. 888, vetoração para 250. Controle de voo 2043, se possível, mate, vai ter condições de imprimir alta razão de subida. 043, avanço de coordenação. Torre, boa noite, Rio 5972. Rio Verifique canal 102, boa noite, pouso autorizado, pistona 0, vento 074, grau 08, nós. Pouso 10, é o 5972. 8, curva esquerda, proa 190. Boa noite, 88, esquerda, proa 190. Centro Recife, na frequência 125, alterna 125245. 125245, obrigado. Acionamento 305, após o TAP, voa a Serra Vita 366. Voo 1888, 16 milhas no Noroeste de Salvador, resta uma navegação na proa de Serra Vita 366. Desce para 2500 pés, o ajuste na 066, autorizado autorizado Renato para pista na 0. 888, boa Serra Victor 366, desce para 2500, autorizado Renato da pista na 0. Já para os outros jets, atenção, pode voar com base, o azul 2, 7, 9, 2, 7, 1. 2, 7, 1 da azul, cara, para os outros jets, pode voar com base. Azul 9, 2, 7. Azul 92 aciona, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251-232, boa. Boa noite, Europa 084, 1.5, Europa 1. Europa 084, descendo via My Arrival, taxi level 050, CNX 1016. 1014, 5000 on My Arrival. Meia 310, cancelada a distinção de impacto, desça para 2500 pés, o ajuste na 066, autorizado em Rinagem, reporte para a Fonte Serra Vita 366. Recife, é o 3305. Afirma. Tan 3305, autorizado Serra Brava, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, Apesolo 17, nível de voo 330. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju, e transponda 5505, o controle 120, decimal 8. 5972, call 57, direito, solo 1, 2, 1, decimal 9. 5502, 5502. Responda 5505, corteja novamente, por gentileza. Correto, corteja lento, chama a planta, 0605, 5972, autorizado Alfa Kilo 436, Romeu é a prevista, porém, segue o sinalizador. Alfa Kilo 436, segue o sinalizador, 1888, final da 10, Campo Verde. 1888, semi torre na frequência 118, decimal 95. 2895, boa. 3613, decolou ao 59, controle 120.8, bom voo. 208.63, estamos no 3, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1888, passa a Serra Victor 372, trem baixado checado. Gol 1888, boa noite, ponto autorizado, pista na 0, vento 080 graus, 062 de nós. Gol 1888, ponto autorizado, pista 10. Controle da CNM-3, zona 3, autoriza valida. CNM-3, autorizado valida. Valida, obrigado. Estabilizado, Renato, CNM-3, 0, CNM-3, 0. CNM-3, 0, você me corre na frequência 118, decimal 95. 3, 0, CNM-3, 0. Salvador, boa noite, Xenemia 310, Renato, pista 10. Xenemia 310, boa noite, continue aproximação, número 2. Continua aproximação, Xenemia 310. I understood, sir. Entendi. Autorizado de dirigir informação a CNM 224. Xenemia 310, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 062 de nós. Repouso, pista no 0, Xenemia 310, pista no 0. 8 autorizado, Alfa, reportagem sua Juliette. Alfa, pode ser Juliette, vamos pegar. So we request that you are approach instead of CNN. You are on the runway 10. So we request that after deviation flight direct plaza, descend 2,000 feet, CNH 1016. 2,000 feet, 1016, and direct to Plaza, Europa 084. Alright, Apache Zulu X-Fly, as cleared for VOR procedure, final VOR, report status. Okay, call you back established and we are clear to VOR runway 10 Apache Zulu X-4. Salvador, eu agi 5001, 5-7-2-3-2-0, Guarulhos, pronto, cópia. 5001, autorizado Serra Bravo, Gustavo Romeu, conforme rota, plano de voo 210 Taubaté, no nível de voo 320, recola da pista 10, primeira curva à direita, Dael Leda Motiva, transponder 50, correção 5506 e o controle 120.8. Confirma a rota pra gente, o presumo 10 até Taubaté. Afirmo, qual a rota que tem aí? Aqui nós temos o presumo 10, Pubaz, o presumo 6, Posmo, Confins, o presumo 21, Mochete. Gente, grato, 5001, aguarda só um minuto, uma nova cópia, vamos coordenar aqui junto ao centro Recife, a rota correta, ok? Só um minuto. Na busca, tá? Salvador, boa noite, Serena 63, 1-0, taxi Alfa. Serena 3-1-0, autorizado Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Serena 3-1-0, ingresso Patiolo, posição 04. Ingresso Patiolo, posição 04, 63-1-0. 1, ao término, 1, 2, 3, decimal 8. Cena 63, 1-3, controle. Gêmea 2, espaço. Gêmea 2, 4, prossiga. Rádio 2, 2, 2, 4. Gêmea 2, 2, 4, vai ser a ruta 366, desça para 2510, autorizado para o segmento da Rinave, pista 1 a 0. Rádio 366, desça para o segmento da Rinave, pista 1 a 0, autorizado, 62, 2, 4, 5. Gente, no 3605, 30 Bush, atento na nave, a 2300, companhia de antes, ingressão no 04. O seu nome é 313 na escuta do controle. Mativo. Rota 084, call Tower, frequency 118.95. 11895. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Oceania 63, Zona 3, está na sua escuta, proceda. Canal 6313, estamos centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251 antena 238. Obrigado, boa noite. Clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 06 knots. Clear to land, Europa 084. Luna 723, boa noite, voo direto Serra Vista 368, desça para 4.000 pés, ajuste chama 016. 5001 no solo voltando? Prossiga. Informo que o FMC Recife informou que a rota para esse destino será 3110 Taubaté. Eu aqui, obrigado, 5001. Tem três outras informações, 320 nível, 5506 no transponder, na linha da motiva saída com primeira curva direita, só para confirmar, é 3110 Taubaté a rota. Sim, aqui, aprovado o Guarulhos 320, da Eule da Mótiva, Eusebio 10, Taubaté 5506, controle 208. Protegimento está correto, azul 5001, no chame pronto na portão 08. 8-0-0. Vamos lá, Luiz Alaga. 1209 on the ground, Europa 084. 6224, tem autorizado por 10, 10, 0, 8, 0, 0, 5, 9. Coro 3-0, mas eu vim fora. Call you short, Juliet, Europa, 084. Salvador, boa noite, Azul 4959, ciente da X-Ray. Azul 4959, boa noite, informação X-Ray, confere, confirme o nível solicitado para ele. 140. Esse autorizado, Salvador Gels, 140 para esta rota. Decola da pista 0 com primeira curva direita, saída Coral, aqui é Golf 677, acione 0260 no transponder. Controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Sete, autorizado, Ilhéu, zona 40 pela Golf 677. Decola da 10, curva à direita, subida Coral, 0260 no transponder e o controle 1208-4959. Azul 4959, cotejamento está correto, no PAD 3 chame pronto. 59. Azul 2774, Azul 2774, boa noite. Informação X-Ray confere. 160 para Porto Seguro, copia? Autorizado Salvador, Porto Seguro. Linha Golf 677. Saída Coral, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Acione 0263 no transponder. Controle Salvador, pela frequência no 20, decimal 80. Para o Azul 2774, autorizado por seguro, 160, decola da piscina 0, pela direita, perdida Coral, via 2777, responde a 0263, controle 208. Azul 2774, cotejamento está correto, no PAD 3, chave pronto. Bora. Julieta, Europa Zero 84. Europa Zero 84, Juliet Gate 10. Juliet Gate 10, Europa Zero 84, obrigado. Chegou o Salvador, boa noite, Federal 9973, informação X-Ray. Federal 9973, boa noite, informação X-Ray, confere. Para confins autorizado, via Peugeot 10, do base, Peugeot 16, Mike Uniforme, Kilo Delta Índia, após 3CT. Peugeot 360, saída da El, Leda, Motiva, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5504, controle Salvador 208. Ana 73, autorizado com 5.360, que é outro de 1.0 até cidade, após outro de 1.0 até Monte, mais uniforme, estilo da frente, após 5.0. Vai sair na Dael, Leda Mótiva, retorna da 10, rua direita após. Transponder 5504, e o controle 1208, pela Ana 73. Federal 9973, cotejamento está correto, no pátio 3, chame pronto. Bom, agora vamos lá, portanto. Então, 3305, autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 0, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, torre. 1-1-2, decimal 95, antes de altímetro no 06. Alô, Salvador, 6224, Fernando. Fernando, 6224, boa noite, autorizar ataque para o Pátio 1 via Alfa Juliette, portão 03. Juliette. Então 3305 autorizado, aliás do canal 0, vento 1-0-0 graus 59. Portugal 023, fly direct Terra Vista 368. Fly direct Terra Vista 368. Salvador, Alexander, boa noite, até 3819-5-4. 3895, boa noite, e sempre a informação X-Ray. É, X-Ray. Autorizado Salvador Guarulhos, via 310, Taubaté, nível de voo 340. Saída da Eulê da Motiva, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5562, controle Salvador, operando a frequência no 20.8. Autorizado Guarulhos, 340, outro 10, Salvaté. Da Eulê da Motiva, decola 10, curva direita, operando a 5562, ou no 208. São 3895462 no transponder. 462? Afirmo, 5462 no transponder, chame pronto. Salvador, Salvador, Azul 4959, possibilidade de acionamento na parte 34 Lima. Azul 4959, coordene que equipe de solo, chame táxi. Gente, coordenado, livre por estacionado, vai chamar o táxi 4959. 3305, da Golos 20, controle 120, decimal 8. 208, grato, boa. Boa, 3305, passando 1500 na sua escuta. 3305, boa noite, contato radar, chega para o nível 330, saída Fuca. 330 Fuca, possibilidade de voar direto para Aracaju, coordenar com o centro. Essa coordenação, centro 305. Guardando 3305. 1723, desce para 2500, pai. Da presente, autorizado para a Vita 366, autorizado para o procedimento da Unave, que está 1-0. Em direto 366, 2510, autorizado a Unave. Obrigado, 723. Com 3305, autorizado, direto para Aracaju. Direto para Aracaju, 3305, grátis. Para o procedimento da Unave, compartilhe. 99973. Mantenha a posição número 2 no setor. Temos já o ATR da Azul terminando o push. Ok, mantém a posição agora. Grau na nave, direto. Salvador, Azul 5001, no ponto 8, puxe de estacionamento. Azul 5001, no livre sonar, chame táxi. Autorizado, puxe de estacionamento, terceiro no zero, reporte táxi, 5001.